Salvador, bom dia. O CAN 3191, ponte espera da 10 pronto. CAN 3191, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 150 graus, 13 nós. Gente, liga alinhar e decolar 10, CAN 3191. Gol 962, complete sinal de chame-torre, 118, decimal 95. Completa e chama 2295 ou 1162, boa. Salvador, boa tarde, bom dia ainda. Gol 962, tá 3 minutos do externo. Gol 962, bom dia. Ajuste de altímetro no 019. Continue aproximação, reporte visual, estimado de 1.200 pés, informo pista úmida. Paciente, vai informar visual, gol 962. CAN 3191, decolado aos 28, chame controle Salvador em 120, décima 8. Direto ITAP 050, ajuda 082. Salvador, CAN 3191. CAN 3191, contato radar, subestado nível de voo 340, após 2000 pés autorizado direto Leda. Chame controle Aracaju, frequência 120, decimal 3. Aracaju 203, obrigado e um bom dia, até a retorno. Bom dia. Salvador 31, libera direito 21, decimal 9. Direito 219, bom, 162. Controle, libera a restrição de velocidade em TAP 082. Azul 4082, cancelada as restrições de baixa chegada, desce direto para 2000 pés. Ajuste na 019, trajeto final LSX, reporte estabilizado. Canceladas as restrições da chegada, o 4082 desce para 2000 pés. 1019, autorizado LSX3, 082. Então, 3191, chame centro Recife, 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. Confirma primária, 3191? Primária, 128, decimal 35. 525, obrigado. Salvador, bom dia, voo 1962, informação Romeu. 1962, boa tarde, autorizado nível de voo 050, via chegada Gomed 1, ajuste 1019. Via Gomed 1, no 1050-1019, voo 962. Voo 1962, autorizado direto TAP. E TAP da presente, 962, muito obrigado. Realizou localizador azul 4082. Azul 4082, completo sinal de Chame Torre, 118 decimal 95. 118 decimal 95, azul 4082. Controle Salvador, bom dia, Oceana 3436, cruze 220, 170, informação móvel. Tem 3436, boa tarde, autorizado nível 060, via chegada Bomed 1, ajuste 10119. Não se ativia Bomed 1, por 060. 09. Sente, obrigado. Visual, o campo azul 4082. 082, pouso autorizado, pista no 0, vento no 50 graus, 109. Pouso autorizado, pista no 0, 4082. Gol 9962, cancelado as restrições de altitude, desce para 2000 pés, autorizado sinal LSXT e reporte estabilizado. 2000, chamará estabilizado no SR, gol 1962, liberado as restrições. Tá 3436, após desvios, autorizado ITAP. Após desvios, o ITAP, tá 3436, obrigado. Sol 082, Sol 144, libera direita, Sol 1, 219. Direita, Sol 219, azul 4082. 556, no ponto 010, pronto. No 556, ele era manter a pista no zero. E mantém no 10, vou 156. Não, no 556, ele era decolar, pista no zero, vento no 40 graus, no 29. A linha de coma, no 0, vou 556. Bom, 556 decolou 50, controle de Salvador, 120, destino 8. 208, voo 556. Utilizado visual, voo 962. Lomas é 1962, completo de canal de chame torre, 118, destino 95. 1895, bom serviço. Controle Salvador, voo 556, bom dia. Loma 556, bom dia, contato radar, se botar o nível de voo 360, autorizado direto Leda. 360, autorizado Leda, voo 556. De Salvador, boa, bom dia. Voo 962, a 2 milhas para estar. Voo 962, chame visual para o campo. Já visual. Voo 962, todo autorizado, pista no 0, vento no 40 graus, 089. Livre na 10, voo 962. Passando novembro e Romeo Oscar, boa tarde, contato radar 73 milhas nordeste de Salvador. Voo bom para a chegada bom, reporte para a descida. Voo bom para interceptar a chegada bom, reportar a descida. Hotel Romeu Golf Sierra, direcionar a chama de decolagem. Gente, a Tarma Golf chame fora do solo, vento no 50 graus, 10 nós, e chame para o cruzamento do eixo da 10. Solo para o cruzamento da 10. Meu gol fora do solo 5-3, voe na proa da pista 1-7. Vai voar na proa da 1-7, visual coronado na final até o Romeu. Tem mais uma lá na final, passando duna agora. Foi na proa da pista 1-7 sem cruzar o campo. Ok, sem cruzamento até o Romeu. Informação, tem mais uma aeronave para pouso, pistão no zero. Aeronave já está próxima ao externo. Então, Romeu Golf, mantenha o setor sem interferência com esta pista no zero. Bom, 92, fala 5-4, direita 219. Direita 219. Então, meu Golf Torre. Escuta, tá, meu Golf. Mantenha o setor sem interferência com esta pista no zero. Tá, mantém o setor, guardando. Está visual com campo? Afirmo. Sou 3436, pouso autorizado, pista no zero, vento no 60 graus, 079. Informação de tráfego à esquerda, helicóptero, 500 pés, um Robson 44, sobrevoando o setor, não interfere. Maravilha, pouso na 190, centro do tráfego, monitorando, obrigado. Roma 556, Sam Centro Recife, 128 decimal 35, Alterne 125 decimal 1. 2835, 251, voo 1556. Boa, no shopping paralelo. Sim, se aguardando o cruzamento. Aguarda. Cruza a final da pista no zero. Vai cruzar até o Romeu Golf. Pode aprovar já o shopping paralelo, querido? Sim, Shopping? Paralela. Tá paralela, firma. Aguarde transferência de comunicação. Aguarde transferência, até o meu golfe. Olimpo 02, anel e manter, pistão no zero. Anel e manter, anel do zero, anel 02. De Uno, desça para o nível de voo 050, ajuste na 019. 050, 019. Hotel Romeu, puxa no controle de Salvador 208. Hotel Romeu, Golf, controle 208. Vai chamar controle, Hotel Romeu, Golf. Olá, papá, Romeu, Hotel Romeu, Golf. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf, mantenha-se em condições visuais, ajuste na 019, reporte iniciando sobrevoo no shopping paralelo. Reportará iniciando o sobrevoo shopping paralelo em condições visuais do Hotel Romeu Golf. Descida ao November Romeo Oscar. Apatando November Romeo Oscar, desça para o nível de voo 050, ajuste no 019. Decolou 59208, controle. Roda 08, Olimpo 02. Salvador, Olimpo 02. Olimpo 02, contato radar na decolagem, autorizado voo direto em rota, confirmará subir para 2 mil pés inicialmente? Inicialmente nós vamos para o 080. Gente, Olimpo 02, subir e mantém nível de voo 080 direto em rota. Eu subindo para o 080, Olimpo 02. Pelé 6356, bom dia, via chegada por meio de 1, desça para o nível de voo 060, ajuste no 098. 060, tá. Escuta, prossiga. Guarnecido, confirme como recebe. Ok, no momento 5. Ok, ciente, confirme rodada. É, recebi que foi cortada. Apenas confirmando, nós estamos fazendo agora o primeiro afastamento, confirme. Afirmativo, primeiro afastamento na, a 8 mil pés. Gente. Eu tenho escuta. Torre Salvador, 3745, bom dia, no ponto de espera da 10, pronto. 3745, alinhado e decolado, pistão 10, vento no 70 graus, 159. Autorizado, alinhado e decolado, pistão 10, 3745. Então 3378, sem restrições, desça para 2 mil pés, ajuste na 098, autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pistão 90, repassabilizado. 2 mil pés com 1018, sem restrições, autorizado 3378. Autorizar direto e SAP, eu chamei 6356. Direto e SAP, obrigado. Luto 02. Você da escuta, prossiga. Luto 02, chame defesa nos canais previstos. Me chamará o Luto 02. Afirmativo, sempre. Era só pra confirmar se a gente ia fazer, se vocês iam manter primeiro o afastamento ou se já iam pros arcos direto. Assim. Ok, tô acompanhando aqui. Grato. Só pra te acompanhar, a gente vai fazer o primeiro afastamento, depois vai ingressar no arco, aí conclui os arcos e volta pros afastamentos, ok? Tá, afirmativo. Só a primeira que a gente está fazendo radial. Beleza. Controle 745, decolou 07, controle Salvador 20 da última 8. 1208, um bom dia, Santa 3745. Controle Salvador, bom dia, Santa 3745. Boa tarde. Então 3745, boa tarde, contato radar na decolagem, via saída São Vuno, sub, mantenha nível de voo 360. Via São Vuno, sobe para o 360, então 3745. Espera o próximo. 7095, anel e manter, pistão no zero. Ali mantenha no zero, então 3245. Controle, o 3745 seria possível para a Dileda? Então, 3745, autorizar direto Leda. Autorizar direto Leda, então, 3745. Né, 6356, autorizado em para 4.000 pés sem restrições. Permanece ajuste no 0 no 8. 4.000 sem restrições, 3.000 Romeu, Hotel Romeu Golf, está livrando o sobrevoo da paralela, né? Agora Bela Vista, a 500 pés. Tente Hotel Romeu Golf, mantenha-se em condições visuais na escuta de controle, ajuste na 098. Na 098, mantenha a escuta permanente, Golf. Controle Salvador, é o papapá, Mike Victor Alfa. Papapá, Mike Victor Alfa, prossiga. Romeu 44 com 2 no PAB, de Serra Índia com Índia para Serra Índia com Índia, está com o PRO do seu aeródromo, está sobrevoos na área de jurisdição da torre, o Mike Vitor Alfa. Papapá Mike Vitor Alfa, mantenha-se em condições visuais, mantenha o setor, aguarde coordenação com a torre, ajuste na 098. Ajuste na 098, aguardando coordenação com a torre, alocado 0115, Mike Vitor Alfa. Gente. Vai cruzar o 050, novembro no meu. Papatango Novembro, Romeu Oscar. Autorizado descer até 4.000 pés. É 4.000, Oscar. Papapá Mike Vitor Alfa, confirma o local de sobrevoo. Shopping Paralela, no eixo da 1.0, Mike Vitor Alfa. Confirma, Shopping Paralela. Afirmativo, Mike Vitor Alfa. Papapá Mike Vitor Alfa, ciente, chame torre Salvador, frequência 118.95. 118.95, transferiu, papapá Mike Vitor Alfa. Torre Salvador, muito bom dia, papapá Mike Vitor Alfa. Vitor Alfa, mantenha-se na final da pista 17, sem interferência com a gente pista 0. No final da 17, sem interferência com a 10, intenção de sobrevoo, shopping paralela, controle utilizado, Mike Vitor Alfa. 395, decolou Zuno 1, controle Salvador, 120, décima 8. 208. 2, Salvador, boa tarde, Serenia 2, Montreal, Monte Vieira, da Montreal. Monte Vitor Alfa, confirma o tipo de equipamento. Romeu 442, a bordo, Mike Vitor Alfa. Ciente. Oxana 6356, desça para 2.000 pés sem restrições, ajuste na 018. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray, da pistão no 0, reporte estabilizado. 2.028, autorizado o procedimento, reportar estabilizado. 6356. Só tenho 90 Romeo Oscar, ciente. Mantenha 4.000 meu pé. Tango 90 Romeo Oscar, tem condições de voar direto pelo? Direto pelo? Tem, já tem já direto. Pistão 0. 0-1-1-1. Passe 222 e o destino 1420, Alfa Tango. Vai cruzar o sinal da 1-0 com o Itapuã, Mike Vitoral. Soa de chave em paralelo. Soa a chave em paralelo, Mike Vitoral. É 2-1-3, decolagem acertada, pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-4 máximo. Desde decolagem, né? Está presente, Mike Vitoral. Chama Centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. Recife 12835, 125, 13745. Boa tarde. Boa tarde. Controle, papapá, Mike Vitoral, vertical da paralela, está sobrevoando na altura do shopping paralela. A papapá Mike Virtual, paciente, mantenha-se em condições visuais na escuta de controle, reporte iniciando sobrevoo no shopping paralelo. Já no início do sobrevoo, a meia milha, Mike Virtual. A Tango Oscar, Golf Kilo, boa tarde. Contato radar, 57 milhas, sudoeste do BR Salvador. Voe Bomed para interceptar a chegada Bomed 1, no reporte para a descida. Ajuste na 0-1-8. Localizador, o Xané 6356. Xané 6356, completo final do procedimento, chame Torre Salvador, frequência 118.95. Informa o helicóptero adicional, próximo ao marcador externo, 500 pés, não interferindo na sua aproximação, Romeu 44. Ciência, agradecido, 6356. Filtração nacional, Mike Vitor Alfa. Ciente, papapá, Mike Vitor Alfa. Esteja atento ao papapá Hotel Romeo Golf fazendo sobrevoo no shopping Bela Vista. 1 hora, 4.9 milhas a 500 pés, Romeo 44. Gente, do mesmo, grato, Mike Vitoral. Estamos dando boa tarde, Xané 6213, dá um ponto. Xané 6213, boa tarde, contato radar na decolagem, via saída Sambo 1, sub e mantenha nível de voo 360. 360, via Xané 62. Xenave 0, decolagem autorizada pista 1-0, vento 1-7-0 graus, 1-7-9. Decolagem autorizada 1-0, Golo 7-9-0. Para o setor sul, devido a tráfego em aproximação para Salvador, é 2-3-1-8. Para o sul, Mike Vitoral. Tango descendo no Avenida Romeu Alves, está autorizado a descer para 2 mil pés, ajuste na 098. 618, tá ligado? 2018. O Xané 6213, autorizado direto Leda. Leda, 6213. 1895, chame Centro Recife, frequência 128.35, alterna 125.1. A secundária? 125.1. 2835251, até 3895. Afirmativo. 213, subi mantém a nível de voo no 80, informa o tráfego 1 hora, 2, 3 milhas, rumo nordeste, mantendo o nível de voo no 90, Charlie 130. Bom, fim 6213. Xané 6213, subi mantém a nível de voo 180. 180, 6213. Controle, boa tarde, voo no 790. Uno 790, boa tarde, contato radar na decolagem, via saída Puca, sub e manter nível de voo 370. Via Puca 370, solicita manter o eixo por mais 10 milhas de informações. Uno 790, livre desvios após desvios, autoridade direto Jamo. Desvia após voo Jamo, no 790. Cuidado, retornar sobrevoo para o Mike Bravo. Autorizado, papapá, Mike Visual. Vai prosseguir para a localidade, mantendo sua escuta, mãe, literal. Golf Kilo, desça para 4 mil pés, ajuste no 098. Xané 6213, submantenha sem restrições, nível de voo 360. 90, Romeu Oscar, preparação para a final do procedimento ILS X-Ray da Pistão 90, curva esquerda proa 215, está limitado pelo localizador. 215, limitado pelo localizador, Romeu Oscar.